Professor de Salvador, contenta 3204, 2 milhas para o Luzão. Papa Romeu, Romeu, Romeu, não vem manter o ponto de espera. Flybe 5728, decolado 204, chame controle no 2098. 208, obrigado. Nós estamos aqui no 4-3, para o táxi até o 4-4. Sim, só confirma a matrícula da aeronave, eu não copiei. Está passando Oscar Sierra Uiz. Oscar Sierra Uiz. Sim, estão esperando chamar na saída do pátio 13. Tem agora um tráfego da Gol está puxando, ele ingressa com a cauda no pátio 13, chama na saída da retaguarda do Gol. Ok, nós vamos acionar e vamos reportar aí para... 3216, da Juliette. Sim, 3216. O portão do senhor é 02, senhora Nato, que chamou no setor, mantém a posição. Mantém a posição, 3216. Ah, 6 milhas, acredito que seja 8, 9 milhas. E a radial, estou saindo na radial, mano. Já estamos indo lá para a pousão 0, confio visual com o mesmo? Rapaz, pouso mesmo ali, mas tem cabeceira. Pouso, tráfego, mais uma vez, 3804, na escuta, doutor? Na escuta, 3804. Então, 3804, tráfego avistado, o ajuste é 1010, check train e pouso 10. O vento é 080 graus, 199. Então, 3804. O trem baixado e travado, livre pouso, 9-0-7-3-8-0-4. Sim, continuamento no 0-0. Direita ainda, 895.0, 9-0-0, ajuste, 6-0-0. Confirmando, 251-3-3-2-5. Confirmo. Obrigado, até a vontade. Vamos lá, Caju, para o táxi. Sim, tirou 777, eu pedi que o senhor aguardar para o táxi. Ponto de espera de 83 aeronave, mantém a posição. Mantemos. Então, 3216, Juliette, portão 02. Juliette para 02, é 3216. Vamos, Salvador, para passar em volta. Gente, o senhor tá na saída do pátio 13 ou tá parqueado ainda? Gente, me chama na saída do pátio 13. Controle o 3144, após o estado, pode prosseguir para 2000. O vento 1200 graus no 29. Está na Arbor, Elefa, controle 1208, aciona 5042. Vitor de Juliette está aguardando a rolagem da aeronave, só fecha na cabeceira, só fecha. A gente vai aguardar mais alguns toques. 5, cobra B. Positivo, após a rolagem da aeronave na cabeceira 97, o senhor está autorizado em ingresso 97 a portar alinhado, pronto. Bona 777, táxi em frente, pátio 1 no Índia, ponto de espera 10, torre 1895, altímetro 1090. Táxi em frente, ponto de espera 10, torre 1895, bono 777. Alto 463, coordenando com a equipe de solo. Assim que o tráfego da Gol passar a retaguarda, autorizado para o estacionamento, chama o táxi. Bom, assiste no 0 ou no 0. Romeu, Romeu, novembro. Até a interseção que dá acesso ao pátio 1. Bom, Batão, o Oscar Sierra Uiz conhece o caminho até o pátio 4? Olá, bom dia, 3804, livrão. É o 3804, chama antes da que seja, Juliette. O Lima Lima Fox confirma o estado de pouso em Morro. Mais 10 minutos, cara. Sim, é de hora certa no 419, pouso 1429. Hora certa no 419. Com o mesmo perfil, né? Corredor axé. Tem condições de manter separação visual com o mesmo? No 360, operador 10. Decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge. Correio 1208, aciona 5075. Mantenha a escuta para cotejar. Oscar Sierra Whisky, ingressa parte 1, contorna Lima, mais Quebec. A Quebec, 11895. Lima, mais Quebec. Oscar Sierra Whisky. Cruz 180, 728 Web. 10, autorizado Rio. Pelotas 1-1-0. Rodinha Sana 5075, Xamé 62-4108. Só confirma a saída da El Leda Brito. Afirmativo, da El Leda Brito. Correto, chama para o Xamé que eu estou na mão. Trabalhar. 4, 2, 2, gente, previsto o portão 01, está ocupado pelo mapa de azul, que iniciou o pushback agora. Vou ligar para a infraero e coordenar um novo portão puxando. Só um minuto. Flecha 9-1, não vento 1-1-0 graus, no 4 mais livre, decolagem da 1-0. Juliette, decolar 2-2-0, chame controle 2-0, decimal 8. 208, 0 esquerda, Momo, Romeu 69. Controle, Salvador, de Papatango, Vitor Índia Juliette. Confirme, Vitor Índia Juliette. Afirma aqui, decolado. 7, Vitor Índia Juliette, o nome o pé, escorredor axé, reporta fora da barra. Reporta ali, Vitor Índia Juliette. Autoriza a central para o 2500 para o Índia Júlia, Tiara. Negativo, mantenha no meu pé e temos tráfego de indecida para 3000. Azul 4076, reduza para 2100 nós, descendo para 3000, ajuste no 0-0. 0-0, 3000, reduzindo para 2100 nós. Web 6721, desça até o 050. É 62, estou tendo a guarda alguns instantes, devido a ir lá na circulação sua frente com menor performance. Tendo direito a guarda a gente vai alinhar e mantém, se não é 62, mantém. Entender, por favor, ok? Mantenha a posição, aguarde, só um minuto. Aguardando, a sua escuta no 08, 6254. Flecha 9, Ana. Flecha 9-1 no contato radar, 180, saída da EL. Da presente, voa da El. Voa da El da presente, Flecha 9-1. Direto, morro, mil pés, tem a frequência livre, o Lima Lima Fox. Fraero manteve o portão 01, você vai ter que aguardar a nave da Azul taxiar. Sem problema, muito obrigado. O Xenel 6254 autorizado para o pushback, chama táxi. Autorizado para o pushback, chama para o táxi, 6254. Web 6721, desça para 4000, ajuste no 090. Cancela o eixo para cima. Autorizado o cruzamento, reposta e livra na pista. O estacionamento é o pátio 5 ou o pátio 4? Pátio 4. Gente, autorizado o ingresso na 17, reposta e livra na pista. Estação 4463, com 89 a bordo, 3 horas de autonomia, até a Salvador. 4463, saca direita, via Índia. Ponto de espera, dono 0, torre, 1895. Altímetro, dono 0, 90. Direita, via Índia, ponto de espera, dono 8, torre 2, Tá, 10, 2, 8, 9, 5, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. O azul 4076, inicie redução para 1970. Vai seguir tráfego da TAM agora 8 milhas à sua frente com 150 de indicada. Ativo, reduzindo 4076. Vitor, Índia, Juliette, 1000 pés. Confirme o estimado de pouso em Cairu? Yankee Delta Charlie, controle pro Siga. Livre decolagem 1-0, vento 090 graus, 1-7 nós. 0 para 1-0, 2-3. Salvador, boa tarde, voo 1-7 para 1-0. O 1-7 mantém o ponto de espera. O 1-7 está mantendo o ponto de espera, temos a nave a 1 milha do externo. Solo é de 67-41, autorizado Guarulhos, 340, Operzulu 16, Nicolada 1-0, curva direita, Nadael, Leda Bridge, controle 1208, aciona 5071. Bom dia, está 3144, passando sim, vai baixar a trava. Então, 3144, na clave estado sem aproximação, agora não percebe. Guardando a pista, 3144. 5-0-7-1. Transponder 5071. 5071, velho. 6741, correto, já puxo o estacionamento. Chamou. Salvador, Charlie 6203, boa tarde. Você é, correção, Flash 91, dá presente direto Ilhéus. Ilhéus para Flash 91. Charlie 6213, contato radar 360, perfil da EO. Perfil da EO, 6213. Vitor, Índia, Juliette. Passando no através Escola da Barra, mantenha 1000 pés até Morro, tenha frequência para até Cairu, correção. 1000 pés até Cairu, frequência livre. O meu Romeu November, Recife 2545, alternado no 2685, bom voo. 2645, alternado 2685. Confere. Bom, boa tarde, outra base. Ponto de espera da 10, torre 1895, altímetro 10, 10. Irisax, Pátio 1, Índia, ponto de espera 2895, 1010. Play, identifica a chegada, é a Mari, desce até 0620. O que está funcionando? Então, eu segui a aeronave da a viatura da Infraero até o Pátio 4. Sim. Sai abaixo pista aqui, se puder dizer. Nossa, 777, tem condições de olhar e manter e decolar assim que é autorizado? Afirmo. Autorizado, Daniel, mantendo. Ali mantendo 0-7-7-7. Salvador, bom dia, azul 4076. Azul 4076, bom dia, cuja aproximação, reporte baixado e travado, aguardando pista livre, o ajuste no 0-0. Afirmativo, aguardando pista livre, está passando 1077. São 3144, no solo 28, livre à direita, deixando o solo 219. 219, livre à direita. Solo Salvador, tá 3144. 3144, Alfa Juliette, portão 1-1. Alfa Juliette, portão 1-1. O que você falou de zona 0? A linha de com 0157. Me quem chamou a torre, o Romeu Bravo, acho. Espera, táxi, o Romeu Bravo, acho. 608, repórter, espera, táxi. Xarai 6213, apenas para informação, tem um tráfego 10 milhas à sua frente, é um Tucano da Força Aérea, agora cruzando 100, em ascensão 180. Sente o tráfego, 6213. Então já superou em altitude. 076, tráfego avistado, livre pouso 110, vento 100 graus 2, todo nós. Autorizado o pouso, baixado travado, 4076. Voo 1-777, decolado 230, chame controle 120.8. 208. Gente, o Tripa Papá Romeu Lima, ingresso no Corredor Bonfim, mantendo 510, reporta no Farol da Barra. Vai reportar o Romeu Lima, Corredor Bonfim. 403. Gente, o Vitor Kilo Delta voando Paripe, reporta descida. Essa inicialmente para 2.510, o ajuste 1.010 na prova de Paripe. 6140. Poxa, Nero 6140, prossiga para o solo. Temos informação aqui, autorização para Maceió. 177. Mantenha a saída. Estou aqui no meu sistema, está como cancelado. Eu vou chamar a empresa, muito obrigado. Gente. Voo no 754, final Salvador 119.8. 19.8, pode ser. 5053, está parqueado no pátio militar? Autorizado, Serra Novembro, Hotel Mike, 500 pés, direto via Litoral Sul. Controle 1208, vai acionar 0122. Autorizado, voo gravado, 500 pés, Litoral, controle 208, acionará 0122. Instalador, boa tarde, Janeiro 6254, quatro espera da 10, pronto. Azul 4463, o vento 090 graus, no 69, livre decolagem, dona 0. Livre decolagem, dona 0, 4463. Janeiro 6254, boa tarde, mantém o ponto de espera. Tem ponto de espera. Torre, bom dia, web 76721, na final, baixar travar. Web 6721, tráfego avistado, uma boa tarde, posto de aproximação, aguardando o tarifo, ajuste na 0110. Aguardando o tarifo. E agora para 220, ok? Sim. Capatango Romeu? O Oscar Golf X-Ray, desça para 050. 050, Oscar Golf X-Ray. Oceané 6213, Recife 1251-3325, com voo. 251-3325, bom trabalho, 6213. Controle, o Papai Romeu Lima está na linha de cada cidade baixa, já desenvolve o mundo 4, 510. Gente, o triplo Papai Romeu Lima 500 pés está autorizado, está presente. Grato, Romeu Lima. Por flecha 91, Recife 1251-1335. 63D, colar 233, chame controle 120-18. 208, 4463. Leste 91 no Recife, 251-3325. Oscar Golf X-Ray, descendo para o 050, chama final Salvador 119.8. Controle Salvador, boa tarde, 4463, decolagem da DAEL, cruz 1300 para 180. Contato radar 180, perfil da DAEL. Meu bravo, hoje vou ajustar 0-0, reporte na papá. 050. 0, Golo 941. Eco Papagolf, desça para 0620. O Vitor, Kilo Delta, controle? Delta, senhora. Confirme a proa? Na proa de Paripe, senhora, agora. Gente, só tá na proa 095, a proa de Paripe é 080. Faz a correção. Gente, corrija, descendo pra 2500 pés, o ajuste no 090. Atende, Vitor, Kilo Delta. O Bravo Oscar, reporte alinhado, pronto. Triplo Papá Romeu Lima, mantendo 500 pés, confere? Correto, já está aproximando, já na final, senhora. Frequência livre. Livre, vai reportar para a decolagem, o Papá Romeu Lima. Voltando lá, vai liberar, amanhã, 72 horas. Bom, Salvador, bom dia, Web 672 horas. 672 horas, Alfa Juliette 04, portão. Alfa Juliette 04, portão, 672 horas. Marinha 503. Já está pronto para decolar do quadro militar. Tem quanto para decolar da presente? 503, aguarde para decolar. Aguardando. Voo no 941, chama sinal Salvador 119.8. 19.8, controle Salvador, voo no 941. 6254, pode chamar o controle? 6254, chame o controle no 0.8, decolado aos 3. 36, obrigado, boa tarde. Autorizado, chama táxi 6741. Boa tarde. Chama decolagem, encontrar fora do solo. Saída da EL. 360, subida da EL, poderia voar linda? Mantenha a saída. Mantenha a saída. O 1777, chama Recife, 1251-3325. Contra uma milha do externo. 5-2-4, decolando 7-2-2 direita no corredor externo. Distrito no meu pé, seu farol da barra, controle 208. Aciona 0123-5-0126. Aproximação, aguardando autorização para pouso, tráfego está avistado, ajuste 1-0, 1-0, reporte baixado e travado. Posição 3, para o sol. Com Marinha 5053, solicitado o cruzamento da 1-0, reporte para o cruzamento da final da 3-5. Está cruzando a 1-0, reportando o cruzamento da 3-5. Correio 1-9-9-5. Confirme? Luca Beck Serra, bom dia, reporte para táxi. Azul 4463, Recife 251-3325. 251-3325, azul 4463, boa. Marinha 5053 para cruzamento da 35. Marinha 5053, autorizado o cruzamento da 35. Está presente lá com proa. Quando lá, chama controle no 0.8, Marinha 54-5053. Cruzão 35, controle 1208. Controle Salvador, Marinha 5053. Ok? Marinha 5053. Prossiga. Decolou de Salvador, está acionado 0122, 500 pés para a pouso no aeroporto do Gavaz, na Farol da Barra. Gente, reporta visão para pouso. Vai rebotar no sinal para pouso. Destino 0110, reporta visão para pouso. Confirma a posição, foi sequestrado? Reporte baixado e travado. Já está baixado e travado. Paulo, o Romeu Golfinho está acionado pela paradagem. Gente, Romeu Golfe Vitor, táxi autorizado, vai decolar da Cabeceira da Delta? Sim, então táxi autorizado via pátio 3, pátio 1, no ponto de espera da 1-0, Torre 1-8-9-5. UL 6741, nós temos 130 a bordo, 3 horas e 48, altero na Fogadão. Qual a alternativa? Gadeão. Táxi, pátio 1, Índia, ponto de espera da 1-0, chama a torre 1-8-9-5, altímetro 1-0-1-0. Pátio, Índia, 1-8-9-5, Boa tarde, Alfa chamante da Juliette. Alfa, Juliette, você pode ser 7. Alfa Tango Romeo Golf Vito, mantém o ponto na cabeceira, mantém o ponto de espera da 1-0. Vitor, Kilo Delta na Pro de Paripe. Pro de Paripe, Kilo Delta. Gente, o senhor está com a defasagem de aproximadamente 10 graus. Aí. Confere. O senhor está com a na proa agora 085 e a proa de Paripe é 1110. Relaxa. O senhor conhece os corredores de Zoé em Salvador? Doença do solo, né? Afirmativo, 1219. Ok, quanto possível, então, autorização próxima etapa 370, Fortaleza, ok? Qual horário do plano, você está dizendo? Afirmativo, 1537, UTC, quase uma hora. Sim, 1537, o plano costuma aparecer 30 minutos antes, assim que aparecer, eu chamo. Ok, correto. 1754, após o tráfego do WebJet, livrando Pátio Juliette 08. Ok, após a aeronave da Web, autorizado via Juliette para o... Portão 8, zona 7. 6254, boa. Torre Salvador, Golo 941, boa tarde. Golo 941, boa tarde. Tráfego avistado, com sua aproximação aguardando pista livre, reporte baixado e travado, ajuste 1-0-1-0. Sim, baixado e travado, confirmo 1-0-1-0, ajuste aguardando, Golo 941. Papalapá, Oscar Golf, X-Ray no solo aos 4-1, livre à direita, chame solo em 1-2-1-2-1-9. 1-2-1-9,